Então, você já deve ter percebido aí, né, que você chegou achando que vai encontrar, mas não encontrou foi nada. Então já meti o pé. Só para te deixar bem claro que eu não sou mulher de ficar em cima do muro. Porra, já são vários anos que eu venho te dando papo, papo em cima de papo, e tu nessa de tu não se decide, tu não faz porra nenhuma, tu não sai da mesmice. Não gosto de você? Vou estar mentindo. Gosto pra caralho, gosto muito de tudo que vem de você. Mas essa parada comigo não tá rolando mais. Tu não sabe o que que tu quer da tua vida, eu sei o que eu quero da minha. Então tô indo embora, tô te deixando, pra tu ver se toma, se liga. Ó, e a partir de agora é a última visualização que você vê no meu zap, porque tá bloqueado em tudo. Você simplesmente, pra mim, acabou aqui. Outra, você não vai me encontrar porque eu tô indo embora. Pra mim já deu.